Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Palavras de Esperança, aqui na Rádio Boa Nova, sempre à sexta-feira e com reposição ao domingo. Neste dia 24 de junho vamos olhar para a liturgia do 13º domingo do tempo comum, do dia 26 de junho. Hoje a participar no nosso programa está o Sr. Padre Pedro Simões. Sr. Padre, muito bom dia, obrigada por estar mais uma vez connosco no nosso programa das Palavras de Esperança. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova. É com muita alegria que me encontro aqui também mais uma vez convosco. Sabemos que sim, é também um gosto mútuo, quer da rádio, quer também do Sr. Padre Pedro ou do Sr. Padre António Loureiro, que semanalmente vem até à Rádio Boa Nova para então ser possível partilharmos estas palavras de esperança com quem nos acompanha do outro lado. Sr. Padre, já vamos mais à frente olhar então para a liturgia de domingo, dia 26. Vamos aqui também fazer algumas reflexões, não é? A primeira sobre a Igreja no mundo e a propósito do Vaticano, Patriarca de Lisboa e padres ordenados nos últimos 7 anos participaram na audiência com o Papa Francisco. É verdade, foi uma notícia que eu encontrei na Agência Eclésia que me chamou bastante a atenção, porque habitualmente todas as semanas o Papa Francisco, aliás como todos os seus sucessores, fazem as habituais catequeses. Umas vezes é feito no Auditório Paulo VI, outras vezes na Praça de São Pedro. E chama-me a atenção pelo seguinte, porque é uma semana especial para os sacerdotes. Portanto, hoje mesmo, dia 24, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e no qual a Igreja reza de maneira especial pela santificação de todos os sacerdotes. Aliás, o mês de junho, todo ele, é um mês dedicado à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que nos vem do século XVIII, das aparições que Cristo Misericordioso fez a uma religiosa francesa chamada Santa Margarida Maria Alacoque, digamos assim, ao qual pede, de facto, a oração incessante pelos sacerdotes, para que não se percam e para que possam ser fiéis administradores da graça de Deus no seu cotidiano, no seu dia-a-dia. E neste encontro, então, de Dom Manuel Clemente e sacerdotes com o Papa Francisco, portanto, o assunto também em questão foi a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer já no próximo ano no nosso país. Sem dúvida alguma, Portugal está prestes a andar na boca do mundo pelas melhores razões possíveis, que é, de facto, esta organização da JMJ 2023. E, de facto, a ida destes padres foi também nesse contexto, digamos assim, não é? De preparação e divulgação dessas mesmas jornadas. Aliás, eu gostaria de partilhar aqui umas palavras do Patriarca de Lisboa e que passo a citar. Foi um encontro bonito. Tivemos a ocasião de estar com o Santo Padre e de ouvir das palavras dele, que são sempre muito sugestivas e muito importantes para a nossa vida sacerdotal. E vamos daqui com a alma cheia. Com o Santo Padre, toda a gente se encontra bem. Portanto, uma experiência do próprio Dom Manuel Clemente, que sentiu um jovem no meio de tantos padres jovens que tem o Patriarcado de Lisboa. Aliás, este pequenino grupo costuma-se reunir 3 vezes ao ano para encontros de meditação, de reflexão, de algumas catequeses e também de alguma oração. Nós também na Diocese de Coimbra temos encontros semelhantes a estes, não é? Não são com os que têm menos de 7 anos de ordenação, mas os que têm menos de 10 anos de ordenação, muito em que bem. Nos reunimos normalmente de 3 em 3 meses também com o nosso bispo. Isso é... Teremos agora até no próximo mês de julho uma saída durante 3 dias, vamos até à praia, vamos até a Viana do Castelo passear com o nosso bispo, encontros que também nos ajudam a alguma proximidade e também a alguma partilha das coisas boas também, e coisas menos boas que vamos vivendo ao longo do nosso ministério sacerdotal. E não pensar que estão sozinhos, não é? Por vezes é importante esta partilha de experiências, não é? Diante do seu bispo e com outros colegas, a padres, não é? É importante esta partilha para que se possa perceber que ninguém está sozinho, pese embora algumas adversidades que às vezes surgem, não é? É verdade, nós não somos todos iguais, apesar de sermos padres, não é? Todos nós temos as nossas virtudes e qualidades e temos vícios e defeitos, mas que depois são partilhados e juntos numa mesma meta, numa mesma unidade e comunhão, que é o próprio Jesus Cristo, não é? Portanto... Exatamente, muito bem. A seu padre, também a propósito da Diocese de Coimbra, está a decorrer nesta sexta-feira a Assembleia Diocesana do Clero, precisamente nas novas instalações do Hospital das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em Condeixa Nova. É verdade, de forma... digamos assim, festejar e celebrar esta solenidade do Sagrado Coração de Jesus da melhor forma possível. Todos os anos a Diocese de Coimbra convoca uma Assembleia Diocesana do Clero. E o que é que se entende por clero? Não são só os bispos nem os padres, mas também são os diáconos. Nós, por exemplo, gostaria de lembrar o nosso diácono permanente, José Manuel Esteves, que colabora comigo e com o Padre António aqui na Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, que também estará presente. Mais uma vez, uma oportunidade de encontro, de partilha e de oração que pretende ajudar todos os ministros ordenados, não é? Mostrando que nenhum padre pode viver para si mesmo e isolado dos outros, não é? Todos pertencemos ao mesmo colégio e pertencemos à mesma comunhão que esta Igreja Católica reunida à volta do seu bispo, do seu pastor. Claro, estão todos por um mesmo objetivo. Seu padre, é apenas nesta sexta-feira que decorre então esta Assembleia? Está precisamente a decorrer nesta altura. Aliás, nesta altura está mesmo a decorrer a celebração da Eucaristia, presidida pelo nosso bispo Virgílio Antunes. É curioso porque... depois, da parte da tarde, vai haver um espaço de partilha em que nós vamos escutar alguns testemunhos de vivência de alguns colegas nossos, padres, uns com 30 anos de padre, outros com 15, outros até com apenas 10 anos de ordenação. E sabe que isto também é importante, escutar o testemunho de outros que já andam há muito tempo a exercer este mesmo ministério, não é? Exatamente. Quer as suas coisas positivas, quer os seus aspectos negativos, não é? Aliás, o tema é precisamente esse: razões para a alegria no ministério, não é? Sabe que também os próprios padres também têm uma tendência, digamos assim, a isolar-se uns dos outros. Isso não é bom. Não é bom. Não ajuda à comunhão nem à unidade. Nós sozinhos não somos nada, mas juntos, não é? Na relação sadia, estabelecendo uns com os outros, conseguimos tudo e mais alguma coisa. Fácil, e até superar as nossas limitações e fragilidades. É muito mais fácil quando podemos contar com outros, que tal como nós estão na mesma missão, aparece a partir de experiências também, saber como reagir em determinadas situações. E dizia-me há pouco, é importante que os padres mais novos possam escutar as experiências dos mais velhos e vice-versa também, certamente, porque os padres mais novos podem ter menos experiência, mas têm toda uma jovialidade para poder partilhar com os mais velhos. Aliás, e mais no contexto em que o mundo e a sociedade hoje nos dá, quer dizer, nós somos cada vez menos padres, não é? Só alguns dados estatísticos, atualmente existem 269 paróquias na Diocese de Coimbra e apenas 90 padres no ativo, pois. E dos quais cerca de 30 são estrangeiros, ou vindos de África, ou vindos do Brasil. De modo que tudo indica que nós devemos cada vez estar mais unidos, claro, e não isolados. E não isolados, não é? Exatamente. É. E até como forma de motivar outros jovens para que possam seguir este caminho. Seu padre, também falamos da Festa das Famílias na Diocese de Coimbra, esta festa que vai acontecer neste domingo, precisamente, em Góis, junto ao Rio Ceira. É verdade, portanto estamos a viver durante esta semana de 22 de junho a 26 de junho o 10º Encontro Mundial das Famílias, que está a decorrer durante esta semana em Roma. Mas o Papa Francisco apelou a que cada diocese também fosse responsável por marcar esta semana da melhor forma possível. E na nossa diocese vai decorrer precisamente na unidade pastoral de Góis, onde é pároco o nosso colaborador também, o padre Orlando Henriques, que vai ser o anfitrião, digamos assim, desta celebração. Portanto, em conjunto com a Unidade Pastoral de Poiares e da Lausanne, organizaram este encontro, num cenário magnífico da Vila de Góis, mesmo junto ao Rio Ceira. Também irão utilizar os espaços do agrupamento de escolas da mesma vila e, claro, existe sempre aquela necessidade e urgência de falar da família como sendo a principal célula base da sociedade, e continua a sê-lo. Portanto, é uma forma de celebrar a família e também de reafirmar a sua importância, não é? Junto da comunidade. Portanto, sem dúvida. São esperadas famílias de toda a diocese neste encontro. São, sim, sim, são convidados a estar todas as famílias espalhadas pela diocese, que é bastante vasta, não é? Vai desde o distrito de Santarém até ao distrito de Aveiro. A Diocese de Coimbra não abrange só o distrito de Coimbra, vai para além do próprio distrito. Estamos a falar de quase 500 mil de habitantes que a Diocese de Coimbra tem. Claro que deste 500 mil, só 5 ou no máximo dos máximos 10% é que é praticante. Contudo, todos estamos chamados a estar presentes. Aliás, este encontro começa às 10 horas e termina pelas 17 horas de domingo. Vai ser uma festa em que se vai meditar, digamos assim, sobre o tema da alegria, do amor, insistindo um pouco na chamada encíclica sobre a família que o Papa Francisco escreveu há uns anos atrás, Amores Laetitia, e no qual fala insistentemente na integração dos chamados divorciados recasados na vida da Igreja, digamos assim. Uma tentativa de nos aproximarmos das famílias em crise, digamos assim, dos esposos e das esposas em crise. Vamos ver no que isto vai dar. É claro que a abertura total é sempre um bocadinho difícil, porque o matrimónio continua e continuará a ser sempre indissolúvel, é para toda a vida, mas é importante que a Igreja tenha um especial apreço e uma especial delicadeza para ver caso a caso, né? Porque cada caso é um caso. Verdade. E muitos irmãos e irmãs afastaram-se da comunhão ou viram-se forçados a afastar-se devido a essa condição menos favorável. Claro, não é? Portanto, cada situação deve ser analisada de maneira também a não colocarmos de parte pessoas que possam ter passado por um matrimónio menos feliz, não é? É verdade. Portanto, e é então um dia dedicado às famílias na Diocese de Coimbra, este domingo, dia 26 de junho. Senhor Padre, vamos também agora olhar para a liturgia da Palavra. Vamos conhecer as propostas, as leituras deste domingo, 13º domingo do Tempo Comum. Estamos no ano C. Temos a primeira leitura do primeiro livro dos Reis, que nos apresenta um Deus que, para atuar no mundo e na história, pede a ajuda dos homens. É verdade. É a passagem do chamamento de Eliseu à profecia, digamos assim. Elias, que já estava com uma idade bastante avançada, e Javé, o Deus vivo e verdadeiro vento, que as forças já lhe estavam a faltar, pede-lhe que escolha o seu sucessor. A escolha não vem propriamente de Elias, é o próprio Javé, o próprio Deus, que lhe dá algumas indicações. Vai àquela terra tal e fala com fulano tal. E ele tem que aceitar, e vai aceitar, não é? Vai à terra de Safat, de Abel Meolá, um dos nomes aramaicos, e encontra Eliseu, filho de Zafat, que andava a labrar com 12 juntas de bois e guiava a 12ª, não é? Andava na vida dele, não é? Um agricultor, jovem, que estava longe de imaginar que Deus o chamava para ser profeta e para suceder ao grande profeta Elias, mas que decide dizer o seu sim e junta-se a Elias neste ministério e neste trabalho muito difícil, não é? Porque os profetas do Antigo Testamento tiveram sempre tarefas muito difíceis. Aliás, Deus chama homens e mulheres para fazerem falar a sua voz sempre em circunstâncias muito desfavoráveis. Não quando Israel estava em paz, mas quando Israel se encontrava totalmente virado para Deus e não queria saber de Deus para nada. E então surgem estes homens e mulheres que encaminham o povo de Israel pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade, pelo caminho da paz, pelo caminho do amor. Não é? Deus pediu aqui ajuda aos homens, de modo particular então a Eliseu, que escutou e aceitou este chamamento de Deus. Sem dúvida, deixando a sua vida, não é? Deixando se calhar a sua paz e a sua tranquilidade para... Cortou radicalmente com o passado, não é? Cortou radicalmente com o passado. A partir daquele dia deixou de ser agricultor e deixou-se preocupar com as juntas de bois, para poder emprestar os seus lábios e a sua boca para fazer falar a voz de Deus sobre o povo. Então foi a aceitação que ele teve, não é? Que o seu coração permitiu diante deste chamamento de Deus. É verdade. Seu Padre, já a segunda leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas diz ao discípulo que o caminho do amor, da entrega, do dom da vida é o caminho da libertação. Sem dúvida. Aliás, São Paulo, nesta carta que escreve aos cristãos da Galácia, dá-nos uma belíssima catequese acerca do que é a liberdade, ou o que é que um cristão deve entender por liberdade, não é? Hoje um tema muito atual no nosso mundo e na nossa sociedade, em que toda a gente reivindica a sua própria liberdade, não é? Liberdade de expressão, liberdade sexual, etc, etc, etc. São Paulo vai um bocadinho mais a fundo no tema da liberdade. São Paulo fala da liberdade em Cristo, que é completamente diferente da liberdade humana, que em circunstâncias extremas pode virar, perdoem uma expressão, a libertinagem, que às vezes é aquilo que nós assistimos no nosso mundo e na nossa sociedade. O que é ser livre em Cristo? Ser livre em Cristo é ser livre para fazer a vontade de Deus, não é? E não só para fazer as nossas próprias vontades. Bem, se as nossas próprias vontades individuais e coletivas coincidirem com a vontade de Deus, tudo bem. Mas muitas vezes isso não acontece e confunde-se a verdadeira liberdade. Aliás, a libertinagem ou a liberdade humana usada excessivamente pode se tornar uma verdadeira escravidão. Não é? É verdade. Sem que nós nos apercebamos dela. Não é? Por isso, aqui São Paulo fala do espírito e fala da carne. Não é? A carne é má e o espírito é bom, nesse sentido, não é? Mas não é a carne só do ponto de vista da sexualidade. Às vezes afunila-se a situação e parece que São Paulo é contra as relações sexuais e contra o sexo. Não é isso que ele está a falar. A carne no sentido de ser origem humana e não ter origem divina. O espírito é sempre divino, a carne é sempre humana. E o humano nunca pode se afastar do divino, porque o humano e o divino entrelaçam-se, estão juntos. Aliás, estão juntos especificamente em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso verdadeiro Deus e o nosso verdadeiro homem. Deus a 100% e homem a 100%. Aquilo que nós aspiramos a ser e que às vezes, ou tantas vezes, vacilamos, não é? Hoje nunca se falou tanto desta palavra, e é curioso, mas também ao mesmo tempo nunca houve ou existiu tantas escravidões como existe agora, hoje. Não é? É curioso, uma leitura bastante atual, não é? Ser livre em Cristo. Aliás, Santo Agostinho tinha uma expressão muito interessante acerca da liberdade: tudo posso, mas nem tudo me convém. Dizia muitas vezes Santo Agostinho, não é? A gente pode tudo, não é? Pode roubar, pode matar, pode fornicar, pode isto e mais não sei o quê, mas nem tudo nos convém. Claro. É? A verdadeira diferença entre a liberdade e entre a libertinagem. Portanto, e o que todos nós queremos e que também nos é sugerido por esta leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas é que nos identifiquemos com Deus e o aceitemos por amor. Esta é então uma forma de nascermos para a vida nova da liberdade. Senhor Padre, no Evangelho deste domingo do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, o Evangelho apresenta o caminho do discípulo como um caminho de exigência, de radicalidade, de entrega total e irrevogável ao reino. Sem dúvida, aliás, este episódio reflete muito bem aquilo que ia na vida e no coração dos discípulos, que se calhar ainda não chegaram à verdadeira intenção pelo qual Jesus tinha para com eles, não é? Porque Jesus, quando chama, chama à radicalidade, chama à excentricidade, não é? Se é para o seguir, é para o seguir mesmo, deixando pai, deixando mãe, deixando filhos, deixando casa, deixando cabeças de gado, etc, etc, tudo. Mas sempre, não é? sempre a respeitar os outros. Sempre pelo respeito aos outros, claro que sim, claro. Aliás, nós às vezes associamos esta passagem do Evangelho só às vocações religiosas, não é? Ou às vocações de especial consagração, ou às vocações sacerdotais, mas não, mas é para tudo, não é? É para tudo, mesmo também para quem é solteiro, mesmo para quem vive matrimonialmente, não é? Lá está, vamos bater à mesma tecla, digamos assim, não é? É não fazer a minha própria vontade, mas a vontade de Deus, que deve ser incondicional. Uhum. Não é? Porque muitas vezes nós dizemos sim a Deus, mas é um sim sob condições. Verdade. Não é? Às vezes nós não nos apercebemos delas, mas parece que impomos condições ao próprio Deus. Não é? E Jesus, com esta sua catequese, que nos é transmitida através de São Lucas, pretende dizer-nos isso, não é? Irmos e dizermos o nosso sim sem condições, não é? Irmos, não é? Aliás, ele próprio diz... Estamos sempre a pedir algo em troca, não é? É verdade. Ele às vezes, ele próprio diz, olha, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não é? O filho do homem é ele mesmo, ele está a falar dele mesmo, não é? Ele não tem nada, não é? Jesus, quando parte a anunciar o reino de Deus, ele parte sem nada, leva as roupas do corpo e pouco mais. Quer dizer, ele nunca tem casa própria, nunca. Ele, grande parte do tempo que faz, quando anuncia o Evangelho, vive na casa da sogra de Pedro, mas está lá emprestado, quer dizer, se não tivesse ali alojamento, provavelmente ficaria na rua, não é? Mas ele não possui nada para si e também quer transmitir essa mesma experiência pessoal que tem, íntima com o Pai, aos seus discípulos, aos seus apóstolos. É difícil viver assim? Claro que é difícil. É duro? É duro e às vezes é um fardo imenso. É. Eu próprio às vezes também sinto no meu próprio dia-a-dia e na minha própria vida como padre esse fardo. É difícil? É. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda da sua graça, tudo é possível. Claro que temos sim. Temos sempre que ter essa fé, não é? De que Deus está connosco e que nos facilita sempre o nosso caminho. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Seu Padre, estamos então a terminar o nosso programa. Estivemos a olhar para a liturgia deste domingo, 26 de junho. É o 13º domingo do tempo comum. A fecharmos, temos sempre uma sugestão musical. O que é que hoje nos sugere? É verdade. Trago uma sugestão atual. Não sei se os nossos ouvintes já ouviram falar, da Rita Rocha, com o tema mais ou menos isto. Eu costumo ser um assíduo ouvinte também da Rádio Banova, mas também muitas vezes da Rádio Comercial. E é uma música que passa lá muito com uma letra interessante. Vim a descobrir que a letra é da Carolina Deslandes e da Bárbara Tinoco. Também grandes artistas da nossa atualidade. É curioso porque eu pessoalmente acho que a música portuguesa tem vindo a subir de qualidade há alguns anos para trás. Porque não é só a sonoridade que deve contar numa música, mas também a profundidade da letra das mesmas. Da mensagem que é passada. Da mensagem que é passada. E eu penso que estes novos artistas têm muito em conta o nosso contexto atual do mundo e da sociedade. Das relações, dos seus amores, dos seus desamores, não é? Dos seus falhanços e dos seus fracassos, mais do que os sucessos, não é? Que antigamente estava na voga de alguns artistas nossos conhecidos, não é? Mais ligados ao Pimba, menos ligados ao Pimba. Lembramos do Tony Carreira, parece que tudo era um mar de rosas e tudo corria bem. Não, nem sempre a vida corre bem. Sempre, é verdade. E a Rita Rocha reflete muito isso nesta letra desta canção, não é? Fala da sua fase de namoro, que não correu muito bem e que não lida muito bem com esse fracasso. Aliás, pode-nos inspirar a qualquer um de nós, não é? Parece assim um bocado contrassenso ser um padre a propor uma letra destas romântica, mas reflete um bocadinho aquilo que é o mundo e a sociedade claro, em que nós estamos envolvidos. E conseguimos adaptá-la a várias situações da nossa vida. Não? Sem dúvida alguma, sem dúvida. É, de facto, uma música muito bonita, ainda recente. Foi lançada em 2021 e julgo que os nossos ouvintes também já terão ouvido e esta também é uma das minhas músicas preferidas. Muito bem. Sei que o Sr. Padre também também é uma das minhas, não é? sim. Vamos então ficar, Sr. Padre, com esta sugestão musical, mais ou menos isto, a de Rita Rocha na Rádio Boa Nova. Não sei como é que isto aconteceu, nem sou boa de explicar. Ela devia ser eu, tu pareces nem notar. Saio sempre que ela chega, mudo sempre de conversa. Não sou de falar, sou de esconder. Pode ser que um dia assuma que prefiro ter-te assim do que de maneira nenhuma. Prefiro ficar calada, ver-te andar de mão dada. Isto que a minha mãe falava, mais ou menos isto, que é estar apaixonada. Afinal não sei se gosto, se é para mim. Então era disto que toda a gente falava, mais ou menos isto, dói mais do que esperava. Afinal eu só não quero é gostar. Fico a fazer filmes na cabeça. Imagino que me ligas, que me encontras na festa. Faço planos, faço figas e dás-me um beijo na testa. Dizes que sou tua amiga. Escondo-me para não me ver chorar. Tu não ias entender. Acabo a ver-te chegar, sempre com outra qualquer. E para ser muito sincera, eu nunca vou gostar dela. Isto que a minha mãe falava, mais ou menos isto, que é estar apaixonada. Afinal não sei se gosto, se é para mim. Então era disto que toda a gente falava, mais ou menos isto, dói mais do que esperava. Afinal eu só não quero é gostar. Foi então com esta sugestão musical que ficámos nos últimos instantes no fecho do nosso programa das Palavras de Esperança desta sexta-feira dia 24 e segunda e domingo, aliás, dia 26 de junho. Senhor Padre, muito obrigada por ter estado connosco, pelas suas explicações e também por nos ter trazido este tema. Obrigado eu e obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam durante esta hora. É isso mesmo, saudamos todos aqueles que têm estado na nossa companhia e que sabemos que todas as sextas-feiras, depois das 11, estão à escuta para ouvir mais uma edição do programa Palavras de Esperança. É tudo por agora, nós regressamos no próximo programa. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.